E aí, Kaki, muito obrigado por estar participando aqui, cara. Não, valeu, cara. Sério, por aceitar. Depende. Vocês gostaram do filme? Eu É, eu gostei. gostei. Eu também, só que não é o melhor filme do mundo. Sim. Qual é o melhor filme do mundo? Existe o melhor filme do mundo? Não existe o melhor filme do mundo. Amém, Kaki, muito obrigado. Qual é o melhor filme do mundo? Tinha nego falando que era melhor que o Vingadores 1. Aí eu não concordo. Cara, eu acho melhor que Vingadores 1. Mas eu prefiro esse Ixi. tipo de filme drama do que filme mais comédia. Que fica aquela coisa, o pessoal tava esperando uma coisa padrão Marvel, cara, e não precisa ser, cara. Não, não precisa. Exatamente. Né, que também foi bem diferente um pouco do Homem de Aço, eu achei. Eu achei que foi mais sombrio até. Não, o clima dele é um pouco mais sombrio porque você incluiu o Batman. É, qualquer coisa, você colocar o Batman fica mais sombrio. Ah, o lado do Super-Homem tá exatamente Man of Steel. O grande coisa, o grande problema desse filme, ele continua exatamente o Man of Steel com os mesmos problemas que o Man of Steel tinha. Então, quem não gostou de Por Man of exemplo, Steel, não gostou do filme. cara, problemas de plot device, algumas coisas de plot que ele usa de roteiro ali de para facilitar e para fazer a trama andar. Como ele usa, na verdade, o mesmo personagem para fazer a mesma coisa nos dois filmes, a Lois Lane. Ah, sim. É, tipo, no Homem de Aço você não precisava ter a Lois Lane na nave do Zod, você não precisava que a Lois Lane fosse a pessoa que sabia do plano para destruir a nave do Zod, você não precisava que a Lois Lane entrasse na porra do jato do avião que vai levar a bomba para destruir a nave do Zod. Você não Ela não precisava da precisava Lois estar em nenhuma Lane no delas. filme. Não, a Lois Lane é importante. Mas ela não precisa ser o plot para destruir o vilão. Ela não precisa estar envolvida nisso. Exatamente. Ela pode ser tipo um joguete na mão do vilão, ela pode ser várias coisas, ela não precisa estar ali. Que nem nesse. E aí no Batman Super-Homem, ela é usada da mesma forma. E em que momento que ela é usada da mesma forma? No momento em que ela. Barry, vamos pegar um helicóptero. É, eu preciso de um helicóptero. Eu, Barry, não, a Nós não gente temos não dinheiro precisa de para um pintar helicóptero. Ah, bicicleta. não, mas não é para uma matéria. Aí ela vai e pega um helicóptero. Então, tipo. E vai para lá para fazer pra, tipo. Não fazer nada. Uma Dizer. merda. É, exatamente. Para não fazer nada. Porque tudo que Nada, ela nada. faz ali poderia ser sido feito de outra forma. Mas, cara, Concordo. pra mim, sinceramente, isso não estraga o filme, não prejudica o filme, Nem para mim. não tira o valor que o filme teve. Tipo, ele não é Para um mim, filme, o Lex exatamente, ele não é um incomoda filme muito mais perfeito, que ele ela. tem vários. O que é que incomoda mais? O Lex. Por quê? Ele é Não muito gostei dele. psicótico. Acho que não combina muito com o Lex Luthor. Achei Tá, o para com Martin isso, muito cara. genérico. Vamos lá, vamos lá. Aí você tá querendo discutir um personagem, cara, que assim, ele tá, sei lá, quantos anos existe o Lex Luthor? 50, 60? E o cara sempre foi maluco, entendeu? Esse que é o ponto, entendeu? O Lex Luthor é maluco. Você pega Léo, mas que esse é um a maluco. primeira. Não, calma, calma, calma, calma. Você pega Fale. a primeira série dos filmes, lá, os filmes Só pra do saber, a gente já Christopher tá Reeve. gravando? Já. Ah, tá. Você pega os primeiros filmes, cara, assim, qual que é o plano dele, cara? É tudo coisa maluca. Entendeu? Assim, o cara é psicótico, ele sempre foi psicótico. A questão é que assim, até se você for fazer uma comparação até com o Lex Luthor que aparecia no desenho da Liga da Justiça, que assim, ele era mais psicopata, né? Ele era mais na dele, assim, Era mais um fechado, e ele sociopata. planejava tudo. Mais Oi? calculista, mais frio. Ele era mais um Exatamente. sociopata no desenho da Liga. O negócio é, Sim. você tem a expectativa das pessoas. Ah, não, eu quero ver o Lex Luthor empresário que faz toma certos tipos de ação. É esse o Lex Luthor que eu vou ver. Se eu não ver esse Lex Luthor, o filme vai ser uma merda. Pois O Lex Luthor que é. eles Não, mas utilizam no eu não. filme não é o Lex Luthor das histórias atuais. Cara, você exatamente o que ele falou. Lex Luthor existe nos quadrinhos há 60 anos. Você tem, tipo, personalidades e histórias completamente diferentes para vários Lex Luthors. Para vários personificações do personagem. Inclusive no cinema, inclusive na TV. Para mim, tipo, o personagem que as pessoas esperavam desse é muito mais o personagem do Michael Rosenbaum, do Smallville, que era um empresário. É isso Sim, mesmo. Eu tava esperando esse Lex Luthor. Só que eu gostei desse Lex Luthor, eu achei ele desconfortável. Porque ele é um cara que tá ali querendo poder. Ele quer poder. Ele se sente diminuído pela presença do Super-Homem. Na cena que você tem isso, claramente na cena da festa, quando ele vai dar o discurso dele, que ele tá falando, aí ele fala: Ah, não, você não pode ser all good and all powerful, you can only be. Você só pode ser todo poderoso, mas não pode ser todo bom. Isso, E aí ele você começa só a, pode ser uma tipo. coisa ou outra. É, Não e ele tem como começa ser os ali, você dois. vê que ele se engasga, ele se. Ele não consegue raciocinar. Ele se perde no meio do discurso. Porque ele tá puto, porque ele quer isso. É o que ele busca. É ser all powerful, aí, all knowledge. Bom, agora, pela quarta vez, vamos lá. Que a gente estava falando antes, antes de começar a gravação, antes de começar a chamar o resto do pessoal. Que assim, o pessoal fez uma crítica muito assim da questão da motivação do Lex Luthor, porque assim, ele não tinha motivação. E assim, pra mim, pelo menos. Então aí que tá, pra mim, pelo menos, assim, a parte que demonstra toda a motivação dele é aquela hora que ele tá discutindo em cima do prédio lá com o heliporto, lá com o Super-Homem. E assim, ele tá falando, não, porque assim, é como o meu pai, que, e assim, e eu tenho que destruir Deus, assim. Ficou uma coisa assim, eu tava até comentando assim, a questão é uma questão de psicologia isso, entendeu? E de piano, sabe? Assim, ele quer destruir Deus porque ele quer destruir o pai, que fez mal pra ele. Entendeu? Assim, pra mim fez todo sentido do mundo aquilo, sabe? Cara, você ainda tem como traçar esse paralelo junto com a própria motivação do Batman. Por que o Batman tá atrás do Super-Homem também? Tipo, o Batman, esse Batman, muitas também das críticas falam, ah, não, o Batman mata. Cara, todos os Batmans no cinema fizeram coisas parecidas. Matam. Ah, vamos dizer, ah, o do Nolan não matou. Cara, matou. Deixar morrer é matar, então, tipo, pra mim ele matou. É verdade. E, na luta final lá na cidade também teve morte pra caramba. Teve. Com certeza. Agora, cara, o Batman... Ele é um cara que... Esse Batman, ele é um Batman muito quadrinhos, muito Cavaleiro das Trevas, que ele é um Batman que não tá mais... ele está saturado da luta. Ele já tá desesperançoso. Amargurado. Ele, tipo, não vê mais... Ele vê que o que ele tá fazendo não tem fim. Não tem solução. Ele fala isso até pro Alfred. Não importa quantos bandidos eu tire das ruas... É tipo uma erva daninha. Mais vão voltar. Exato. Outros vão nascer no lugar. E aí ele fala... O Super-Homem acabar com essa possibilidade de mal é o meu legado. Porque só tem um. Não, porque isso vai fazer uma diferença. Não é nem porque só tem um. Porque tirar o perigo que existe por causa do Super-Homem naquele momento faria uma diferença pro futuro. Bater nos criminosos e tirar criminosos da rua não faz. Que entra naquela questão dele ser um símbolo de esperança, né, cara? Ele é o cara que pode fazer a diferença. Exato. Só que o Super-Homem tem um pouco disso. E eu gosto dessa coisa... Tipo, eles falam, ah, não é tão realista. Cara, esse filme, ele trata muito mais realista pra mim a presença de heróis no mundo do que qualquer outro filme. Muito mais do que os filmes da Marvel, por exemplo. Não, a Marvel não tem nada disso, praticamente, eu acho. É tudo muito galhofa. Exatamente. Cara, você tem ali as consequências do Super-Homem, as consequências sobre o Super-Homem da destruição que ele causou. E, tipo, consequências imediatas. Sim, tem que ser. Você tem ali que o porra... É você questionar se existe a necessidade de ter um Super-Homem. É você virar e falar, tipo, beleza, mas se a gente tiver ele, vai dar mais merda do que se a gente não tiver. Exatamente. Esses tipos de questionamentos são questionamentos reais, do mundo real, que funcionam pra mim. Isso é um daqueles pontos do roteiro que, quando você assiste assim, você fala, caralho, mano, isso é o que eu quero ver no filme de quadrinhos. É, isso pra mim é uma grande... Foi uma graphic novel foda. Tipo, Marvel é quadrinho semanal, tá? É mensal. É aquela mensal que você compra pra acompanhar a história que tá acontecendo. A DC acabou de me lançar uma graphic novel especial. Amém. Capa dura. Capa dura com edição de luxo. Do relevo. Exatamente. Eu tô bolado assim, com as críticas, com essa porra toda, que a galera tá, tipo, tem uma galera perdendo a noção, não sei, tipo... Ou indo no hype de ser, falar, de falar mal. Que é o que eu acho que tá acontecendo bem mais, porque a pessoa que não tem noção do que tá falando. Né? Assim, fala porque, assim, eu tô na internet, eu tenho a liberdade de falar, eu quero ser hater e, assim, sabe, é um hype de falar mal. Falar mal simplesmente porque eu posso. É assim. É tipo assim, os caras que começam a falar de certas coisas, assim, sem idade pra conhecer cinema, pra poder falar certas coisas, o cara não tem um conhecimento de filme ou de qualquer o mesmo dos próprios quadrinhos para falar determinadas coisas, ele tá falando. Tell me. Do you bleed? Vamos começar falando dos pontos positivos do filme ou dos pontos negativos ou do que ele pode trazer pro futuro? O que vocês acham melhor? Começa pelos negativos, depois os positivos, tá, e depois o futuro. Beleza. Fechado. Fechou. Qual é o primeiro ponto negativo do filme pra vocês? Pra mim, o pior seria o Leque, que eu achei que é muito Mark Zuckerberg 2.0, sabe? Ah, mas é a cara dele. Eu imagino que isso foi pela sua expectativa. Você esperava um outro Lex. Você esperava o Lex do Smallville? Sim. Lex Steel. Sim. Sim. Então, Lex Frio. Exatamente. Aí é o problema. A atuação do Jesse Eisenberg é muito boa. Sim, ele passa que ele tá loucão mesmo. Ele parece exatamente um Lex Luthor que tá, tipo, que tá drogado o tempo inteiro. Que é cocaína a cada 5 segundos. Tem pra mim uma cena que eu acho muito foda do Lex, que é a hora que ele recebe na casa dele a senadora. Uhum. A cena do quadro? Cara, nessa cena... É, a cena do quadro. Você vê ali todo o poder de influência e manipulação e de loucura dele sobre controle. Ele tá louco, mas ele tem um controle sobre aquilo. A loucura dele, ela é bem gradativa dentro do filme. E ela se perde, e ele se perde nessa loucura depois da nave. No momento em que ele aprende toda a parada alienígena, que ele fala na nave, me ensine tudo. Não sabe, sei lá, como que ele aprendeu aquilo, não é mostrado. Isso é uma outra coisa. O filme deixa muita coisa em aberto. Ele deixa pra você pensar no que está acontecendo. Ele não está tudo mastigado. Tem muita gente que não gostou disso. Então, eu ouvi muitas críticas sobre, ah, não, mas o filme não tem um plot direito. Não, cara, tá tudo lá. É só você pegar o que, tem, que ele te dá e você extrapola ali. Ele não precisa te mastigar o filme. É só parar pra pensar um pouco. Isso até assim, me lembrou no Superman 2, eu acho, que assim, quando o Lex Luthor descobre lá a Fortaleza da Solidão, ele também aprende lá com os cristais lá do Superman tinha lá. Ele aprendeu tudo sobre Krypton e tudo mais. Eu acho que é no Retorno, mas no... Não, no 2 ele vai pra sua Fortaleza da Solidão. No Retorno ele encontra aquele cristal verde de novo, ele volta na Fortaleza da Solidão. Ele constrói uma ilha de... É, não, mas ele volta na Fortaleza da Solidão no Superman Retorno. No Superman 2 ele vai lá e pega e descobre as coisas todas e conta pro Zod sobre até a câmara, e aí eles vão pra lá, e aí ele faz, inverte a câmara, e aí tira os poderes do Zod, e aí é isso. Aí no Superman Retorno ele vai lá e pega o cristal verde pra criar a ilha de Kryptonita. Porque ele é um grande corretor imobiliário. Sim, exatamente. É aquela história, né? Ele queria separar o coisa lá da Falha de San Andreas no 2, né? É, pra fazer a parte toda do interior ali da Califórnia que ele comprou virar praia. Exatamente. E depois ele faz uma ilha, ou seja, o negócio dele é corretagem imobiliária mesmo, não tem discussão sobre isso. O cara é um investidor imobiliário com alto potencial. É. Mas convenhamos que é um plano insano, ele rouba uma bomba nuclear pra ganhar dinheiro vendendo terras. Sim. Pois é. E, Caquinho, qual que foi o ponto negativo do filme pra você? Então... Eu acho que eles se utilizam demais, mesmo os problemas que tem no Homem de Aço, desses plot devices desnecessários da Lois Lane, coisas que eles usam pra fazer a trama andar, que não precisariam ter sido usadas da forma que foram. Tipo ela jogar a lança na água? Sim. Isso não teve sentido. Ela já estar ali já é uma coisa que pra mim não faz sentido. Ela tá ali naquela cena, na luta, já não faz sentido pra mim. Aí vou dizer, ah não, mas se ela não estivesse ali, o Batman teria matado o Super-Homem... Porque é ela que conta pra ele que ela é a mãe dele. Que a Martha é a mãe dele. Cara, o Super-Homem tem boca e o Super-Homem fala. Exatamente. É, não, sim. O Super-Homem tem boca e o Super-Homem fala. O Super-Homem poderia muito bem ter dito... o Batman, quem é Martha? O que você está falando dela? Ela é minha mãe. Pronto. Acabou ali. Eu esperava isso no filme. Exatamente, aí ela chegou. Você já tem essa cena acontecendo. É, exatamente. Você tem o Alfred no comunicador falando e pode ter descoberto naquele momento todo o passado do Clark Kent e conectando com o Super-Homem, ele explica pelo rádio e ele tem aquela revelação e ali começa a desarmar a confusão que os dois criaram. Você tem um problema que pra mim também, eu acho que é a modo como o filme foi montado. São praticamente ali umas três histórias, quatro histórias diferentes andando sequencialmente. Você tem lá as histórias com o Super-Homem, você tem a história do Batman, você tem a história com o Lex Luthor. Você tem a história do Batman, do Super-Homem com o Senado. Você tem a história do Super-Homem com a Lois Lane. Tipo, você tem ali vários ramos de histórias acontecendo e elas não se conectam. A Liga da Justiça, o sonho do Batman também, o Flash aparecendo. Exato. E essas coisas entre si, elas não se conectam durante o filme. Elas se conectam mais pro final. É. Então, tipo, pra alguns espectadores, pra algumas pessoas que estão assistindo, isso vai ficar confuso. Isso era uma das coisas pra mim. Eu tinha certeza que tinha muita gente que não ia entender algumas coisas ou não ia gostar do filme por causa disso. Que parece que são coisas soltas sendo jogadas na tela. Na verdade, algumas são... Algumas não, a maioria são ganchos pros próximos filmes, né? É, não, são ganchos pros próximos filmes, são ganchos pro final da história, né? Você tem ali elementos que vão sendo apresentados pra finalizar a história. Então, tipo, tem coisas que poderiam ter sido trabalhadas de forma diferente. Mas fora isso, eu gostei pra caramba do Batman, eu gostei da representação. O Henry Cavill, pra mim, ele funciona muito bem como Super-Homem. E nesse filme, ele tá muito mais Super-Homem. Não, Clark Kent não convence. Esse filme, Clark Kent, não é o Clark Kent clássico. Ele é o Clark Kent dos quadrinhos atuais. É o Clark Kent dos 952. Tímido. Então, isso é o Clark Kent dos anos 60. Dos anos 60 e 70. Depois da reformulação dos anos 80, o Clark Kent nunca mais foi isso. O John Byrne reformulou ele nos anos 80, ele já não era mais o palhatão, atrapalhado. Nos anos 80, o Clark Kent já foi campeão de futebol americano no colégio, ele era popular, ele já tinham transformado a personalidade dele. Ele era o cara do Smallville já. Exato. Só que a galera se apega muito a esse Clark Kent, por quê? Porque esse é o Clark Kent famoso no cinema pelo Christopher Reeve. Né? Só que aquele Super-Homem não existe mais há muito tempo. Aquele Super-Homem não é contado histórias dele há muito tempo. Né? O Super-Homem do Christopher Reeve tinha o poder de apagar a memória das Lois Lane com um beijo. O Superman do Christopher Reeve viajava no tempo rodando em volta da Terra. O Superman do Christopher Reeve jogava um escudo de celofane que prendia os olhos e jogava ele no fundo do negócio. Os filmes são clássicos, são filmes fodas, mas aquele Super-Homem não funciona hoje. De jeito nenhum. O Super-Homem Retorno tá aí pra provar isso. O Super-Homem Retorno é o mesmo Super-Homem do Richard Donner. Igualzinho. É bem feito. É um filme maneiro, só que ele mas o mesmo Super-Homem de antes. É a mesma história de antes e não funciona mais. Não é mais aceito aquele tipo de história. E aí você pega o Super-Homem que foi feito pros dias de hoje, que é o Super-Homem dos 952. Não é o melhor Super-Homem? Não, não é. Eu ainda prefiro o Super-Homem dos anos 80. Mas, cara, funciona melhor pros dias de hoje. É um Super-Homem mais realista, é um Super-Homem que sofre mais consequências dos atos dele. Cara, ou você aceita e gosta, ou você não aceita e não gosta, ponto. Então, se você não gostou de Man of Steel, dificilmente você vai gostar desse filme. Pô, não entendi ainda como o pessoal não gostou de Man of Steel. O filme é muito bom, mano. Não, não é muito bom, porque ele é bom. Cara, é melhor do que tudo que tava vindo da DC por um bom tempo. Não, imagina que ele perde feio pro Batman Cavaleiro das Trevas. Toma um sacode. Você sabe que eu não curto muito a trilogia do Nolan, né? Então, mas é só você e 1000 pessoas. E esse é outro detalhe, cara. A galera reclama, mas esse não é o Batman dos quadrinhos. O Batman dos quadrinhos não faz isso, não faz aquilo. Cara, a galera fala tanto do Nolan. Aonde que os filmes do Nolan tem o Batman dos quadrinhos? Lugar nenhum. Em nenhum dos filmes. Aquele é o Batman dos quadrinhos. Aquele é o Batman do Nolan. É o Batman do universo do Nolan. É tipo um túnel do tempo. É um Elseworlds. É o Batman da Erebor. Do realismo, sem firula. É um Batman que questiona o fato de ser Batman. É um Batman que não tá empenhado em ser Batman. O que pra mim é uma das maiores falhas do Batman do Nolan. O Batman do Nolan parece uma menininha. Porque assim, é o Batman. O Batman do lado do Norte é um Batman mais macho, um Batman que está acostumado a ver nos quadrinhos, né, cara? Então por isso que até. Ah, mas também é um Batman mais velho, mais maduro, é outro nível de idade também. Mesmo se fizessem ele mais novo, assim, em outro momento da carreira dele, vamos colocar assim, acho que ele ainda passaria a mesma coisa. Cara, não sei, aí assim, a gente pode discutir esse e se pela noite inteira, mas assim, mas a questão é que assim, ele é mais decidido, entendeu? Ele não questiona o que ele tá fazendo, ele tá ele fazendo. Ele vai lá e faz. Exatamente. Lógico, porque ele tá velho. Que não, mas nem isso, o Batman do Nolan no terceiro filme tá velho. Exatamente. Mas nunca chegou a essa idade. Aí a gente não vai saber. Batman do Nolan no terceiro filme, ele já deixou de ser Batman. Sim. O Batman, na verdade, do Nolan, ele atua ali no máximo por um ano, dois, como Batman. Exato. É um tempo que fica ele parado... No filme do Nolan é mais o legado que o Batman deixou do que a ação que ele fez em si em anos de atividade. É, porque ele não teve anos de atividade. Esse é que é o problema do Batman do Nolan. O Batman do Nolan não queria ser Batman. Nos três filmes, os três filmes da série do Nolan, o questionamento é constante sobre eu não quero ser Batman, eu não quero ser Batman, eu não quero ser Batman. No primeiro filme, no final do filme, a Rachel vira pra ele e fala, você tem que ser o Batman. No segundo filme, o Harvey Dent que fala pra ele que você tem que ser o Batman. E aí o Gordon reafirma, você é o herói que nós precisamos, não que não queremos, você tem que ser o Batman. E no terceiro filme, eu não quero ser o Batman, olha só, mas agora você tem que ser o Batman de novo. As pessoas precisam que você volte a ser o Batman, mas eu não quero, não, você tem que ser o Batman. Então, tipo, os três filmes do Nolan são em cima do fato de ele não quer ser o Batman, mas ele precisa ser o Batman. Já o Batman do Ben Affleck, dos quadrinhos, é um Batman que é um psicopata. É um Batman que é um cara louco. Ele não consegue ser outra coisa além disso. Sim, ele é um bandido, ele é um vilão, ele é um criminoso. Não é um vilão, ele é um criminoso. Isso é legal, porque eu gostei muito dessa cena do filme que ele fala disso. Não é? Exatamente, isso eu acho fantástico. Porque ele é um vigilante e ele faz aquilo não porque, eu quero melhorar a cidade, não, porque é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu sei fazer e é isso que eu preciso fazer. Não pra todo mundo, pra mim. É pra mim eu tenho que fazer isso. Eu faço isso não pros outros. Eu sou o Batman, porque eu preciso ser o Batman. Não, porque eu conjugar verbo, pelo amor de Deus. A única coisa que assim, eu realmente fiquei incomodado, realmente, assim, foi na justamente coisa que o Carquinho já levantou. Aquela hora que para a briga entre o Batman e o Super-Homem. É que assim, o que aconteceu, que foi justamente ele falar o nome da mãe, assim, né, que é a, eu também, assim, minha cabeça explodiu lá na hora, que assim, a mãe dos dois tem o mesmo nome, né, que eu não tinha me ligado nisso até ali, mas assim, isso vai sendo construído durante o filme, entendeu, porque assim, tem aquela cena que ele entra no túmulo dos pais e vê a gárgula saindo do túmulo. Exatamente, sai sangue primeiro e depois ele vem a gárgula, tudo, mas isso aí vai sendo construído. Tem uma coisa com a mãe dele, até na hora da morte dos pais, assim, tem um foco maior em cima da morte da mãe dele também, o corpo caído ali, assim, aquilo mexeu com ele na hora. Então, assim, faz um sentido isso ter parado a briga. A questão é que, assim, aconteceu aquilo e, assim, muito rápido ele já parou, assim, não, então não é assim, então vamos lá, então agora vamos se juntar e vamos ser legal e vamos salvar a Terra, sabe? Mas mesmo assim, porque tinha uma questão de urgência ali, né, que o Lex tinha acabado de soltar o Apocalipse, tava soltando o Apocalipse, tava uma zona, entendeu? Então, tá, eu ficava meio aquela coisa, tá, então vamos fazer isso, sabe? Então, foi meio rápido demais, assim, mas fez sentido. E o que eu gosto também nessa cena é que, tipo, por mais que ela tenha sido realmente rápida, eu achei que, tipo, a virada do Batman... Mudou de ideia muito rápido. Muito rápida. Eu achei que podia ter sido mais trabalhado isso durante a própria luta. Sei lá, com o Alfred falando o tempo inteiro com ele no comunicador, né? Ter rolado algumas coisas ali que pudessem ir diminuindo o impacto dele querer matar o Super-Homem. Foi boa, funcionou. E você tem ali a coisa do Lex... tá preparando o final pros dois. E aí o que fica ruim também nessa cena pra mim é a parte do Batman vai lá, eu prometo que eu vou salvar sua mãe. Pois é, ficou meio forçado. Isso porque ele nem sabia onde ela tava na hora. Isso porque ele nem sabia onde ela tava na hora. Não, e com o quê? Um minuto pra salvar ela, não era? Alguma coisa assim? Não, 10 minutos. 10 minutos? 10 minutos, que até o... Ah, é porque tinha o timer lá. O Capanga coloca o timer lá, tinha 10 minutos. E essa é a melhor cena do Batman do filme. Pô, em 10 minutos ele nem trocava a armadura. Ele tava com a armadura quando ele saiu, se trocou, tirou a armadura, pegou o jato. A armadura já tava semi-destruída. Ele aperta o botão e ejeta a armadura. Aperta o botão, cai tudo, tipo Homem de Ferro no Hulkbuster. Homem de Ferro. Cada parte tem uma turbina. A armadura se desmonta, ele solta a armadura. Ele tem que ter a capacidade de ejetar daquela armadura. É verdade. algum outro ponto, assim, não muito bom. Tem aquela parte que é os meta-humanos que eles estavam chamando, não lembro como é que era. Isso. Que ele pega, abre lá, já tá tudo separadinho. O Flash achei certinho. Bizarro. Muito estranho, talvez. É, foram os arquivos feitos pelo Luto. Sim. Aqueles arquivos foram criados pelo Luto. Ele já criou o logo de todo mundo ali. É, isso. O logo pronto já. O Wonder Woman com WW certinho já. Ficou muito didático. Demais. É que assim, a gente não sabe também porque, o que está sendo construído. Porque assim, aquilo lá é só... Na verdade, assim, aquilo lá foi mostrado de uma forma assim. É só um teaser para quem está assistindo o filme e sabe quem são aqueles caras, entendeu? Mas a questão é, a gente não sabe, por exemplo, se... Vai, citando o caso do Aquaman, para mim foi mais foda, assim. Eu achei foda demais aquela sininha dele, assim. Mas, por exemplo... Saindo de dentro do navio. Sim, que assim, ele fica parecendo um bicho, cara. Ele fica parecendo, sei lá, aqueles polvos no fundo do oceano. Sabe que a Discovery mostra, sabe? Tipo, ele saindo assim, o olho brilhando, assim, daqui a pouco ele vem e ataca o negócio. Mas assim, tá mostrando aquilo lá, mas de repente, assim, eles já estão em atividade. Eles já são, entre aspas, conhecidos, entendeu? E talvez já tenham assumido nomes, assim. O único que não faz sentido seria do Ciborgue. O Flash, eu acho que ainda não também, que tava o molecão lá no mercado e tal. É que eu acho que, na verdade, ninguém assumiu nada ainda, porque senão já ia ser de conhecimento do público, do Batman, pelo menos, que é o... É, na verdade, ali eu acho que não tem nada assumido. Eu acho que eles usaram aquilo ali como uma maneira de mostrar e explicar para as pessoas o que elas estavam vendo. É, eu acho, achei isso. Mas ficou muito forçado, muito pasteurizado, acho. É, o negócio é que, tipo, as pessoas reclamam dos dois lados. Se você explica demais, as pessoas reclamam. Se você explica de menos, as pessoas reclamam. Então, tipo, às vezes os caras não medem isso direito. Sim, sim. E fazem alguma coisa que fica não tão boa. Mas, de novo, não me feriu. Eu não fiquei... Não me tirou do filme. Não fez droga, que porcaria. Me incomodou, eu foquei nas cenas. Nada demais também. Dá aquela estranheza, assim. Eu foquei nas cenas. Eu gostei pra caramba da cena do... Você falou da cena do Aquaman, eu achei foda a cena do Ciborgue. Eu adorei a cena do Ciborgue. A do Aquaman, que eu achei a mais... Também. Achei a piorzinha, porque parece que ele tá segurando, né, a respiração. Ficou meio forçado. Eu não achei, não. Até que curti. Dessa cena... Eu achei. Assim, ele tá com uma cara de puto, na verdade, ali. Tá. Né? Ele tá meio... Tá tipo, porra, tô dormindo aqui sem me acordar, mano. Não sei, não engoli muito bem, não. A do Ciborgue é a mais legal. Sim, dessas Ciborgue, três a menos eu achei a do Flash, porque não mostrou muita coisa. O Flash é mais sem graça. Agora o Flash você tem a aparição dele... É, o Flash você tem a aparição dele na visão. A aparição do Flash é muito... É uma puta, é foda. Uma puta cena. Me convenceu o Flash do Ezra Miller agora. Agora. Aquele futuro pós-apocalíptico com os parademônios do Darkseid. É, o Super-Homem... Foi muito bem feito. Vilão. É, aquilo ali é muito maneiro. Demais. Essa cena, cara, que me arrepiou, cara. O filme podia ser só disso que ia ser foda. Aquilo ali foi foda. E você já tem a caixa materna, né? Você tem ali a apresentação da caixa materna, que é o que faz o Ciborgue. Isso sendo já a origem dos 952. Né? Então você já tem ali completamente certo que o vilão da Liga é o Darkseid. Pois é. Ah, sim. Eu também concordo. Você tem ali que o vilão da Liga é o Darkseid. Exatamente. Que vai puxar o Justice League War. E tem ali no... A coisa do Lex no final, que é ele já tendo aquele conhecimento, com certeza, dentro da nave, ele teve o conhecimento sobre o Darkseid, ele teve conhecimento sobre... Eles sabem que nós estamos aqui, eles estão vindo pra cá. Eles fazem até a brincadeirinha da onomatopeia ali do din, din, din, din, din, que é tipo, é quase o barulho que a caixa materna faz. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, cara, que é justamente assim, ele fala, eles já sabem que a gente tá aqui, eu enviei o sinal. Eu fiquei pensando, porra, assim, ele teve contato, ele sabe que existe o Darkseid, sabe que existe todas as outras raças, provavelmente sabe que também que existe a própria tropa dos Lanternas Verdes. E, assim, ele que avisou, não, a gente tá aqui. Então, assim, agora, tá, assim, ele tá querendo dizer, o Darkseid tá vindo, né, então... Exato. E ainda mais que, assim, temos um kryptoniano aqui, sabe? Então, o Darkseid vai querer, né? em falar em Tropa dos Lanternas, mas me deu um medo naquela hora que vai mostrar o Superman seco no espaço, de aparecer um Lanterna Verde ali, que foi... apareceu a mãozinha assim, falei, não, veio o Superman, aí tá de boa. A maior achar legal se aparecesse. Oi? Ali foi uma referência direta a Cavaleiro das Trevas. Sim, não, foi. Eles bomba lá no igualzinho. Tem muita referência a Cavaleiro das Trevas. Filme é referência... A Cavaleiro das Trevas, você tem referência à Piada Mortal, você tem referência... Você tem uma referência... A referência da Piada Mortal, que eu acho muito... Uma sacada muito boa, que é do Luthor insano com o Super-Homem. Que é quando ele joga as Polaroides da mãe dele na frente dele. Aquilo ali é a cena do Coringa jogando na frente do Comissário Gordon as fotos da Bárbara. Isso ficou perfeito. Você ali, ele quebrou o Super-Homem. Ele nitidamente, ele quebra o Super-Homem. Porra, achei isso foda, achei do caralho. The bat is dead. Bury it. Consider this. Vamos falar dos pontos positivos do filme agora, que eu acho que é o que tá todo mundo querendo falar. Maior surpresa pra mim do filme, Mulher Maravilha. Foda. Concordo, mano. Assina embaixo. A música da Mulher Maravilha é foda. Aí, Richard, quando for fazer o post do podcast. Assim, quando você for colocar o nome do Caquinho, você põe assim, Reverendo Carlos Voltor, tá? Porque assim, tudo que... tem um monte de coisa aí que eu tô falando a mim, então por favor. Mas assim, cara, realmente, ela foi assim, a maior... Porque assim, tava todo mundo naquela, não porque ela é muito magrinha, não porque ela é isso, não porque ela é aquilo. E mano, ela roubou a cena, cara, do filme inteiro. Cara, se você reparar, tem uns momentos que ela tá próxima dos dois... Cara, ela parece maior que eles. Sim, parece mesmo. Ela sim. Parece estar mais alta. Ela tá. Ela tem postura, ela tem. Ela é uma guerreira já. Ela foi soldada por 2 anos do exército, a Gal Gadot. Mas fora isso, ela é uma guerreira amazona. Ela é a única ali que é uma guerreira. Ela tem uma postura, entendeu? Ela é a única ali que é uma guerreira. Treinada há 5 mil anos pra ser uma guerreira. Sim, ela tinha que se. Tem uma postura maior que os dois. Teve momentos assim que ela até lembrou um pouco a Big Barda, assim, sabe? Que é essa postura de guerreira, ela grandona, assim, porra, mas não é. Assim, aquela hora que ela chegou no final. Oi? Pode falar, Carlinhos. Oi? Agora tô. Não, cara, pra mim, a parte dela lutando com o Apocalipse, ela rindo, ela se divertindo. Lutando com o Apocalipse. Porque ela sorriu. Ela tava há muito tempo parada. Exato, porque ela, cara, imagina, ela é uma amazona foda, poderosa. Há quantos anos ela não tem uma luta naquele nível? De verdade. Ela não enfrenta alguém que bate de frente contra ela. Então, porra, ela tava sorrindo enquanto lutava com ele. Cara, eu achei isso sensacional. Achei isso uma sacada, um detalhe. Porque isso é um detalhe, não é uma coisa que eles estão te empurrando. É aquele detalhe dela ser jogada pra trás, bater na parede e tá sorrindo. Enquanto ela toma aquela puta, porrada. Dá um sorrisinho sarcástico e cai pra cima. Exato, cara. Olha aquela hora que ela pula pra cima dele também. É sensacional. As cenas dela com o Batman na festa, ela tipo. Passando o Batman pra trás ali na festa. Cara, é muito bom. Aí eu vejo muita gente reclamando: ah, não, mas a Mulher Maravilha não mostraram nada dela, ela não é apresentada. Não, é porque não é dela o filme. Não precisa. Exato. Quem não conhece a porra da Mulher Maravilha, eu vou contar a história dela depois, eu vou ter um filme dela. Exatamente. Vou contar essa história, mas eu posso te mostrar ela agora. Eu não tenho por que não te mostrar ela agora. Ah, não, só posso te mostrar ela se eu contar a história dela inteira. Isso pra mim é outra parada que eu fico puto com as pessoas que estão criticando certas coisas. Tipo, eu conversei com muita gente que não gostou do filme. Uhum. Tem pessoas que têm os pontos delas, têm os gostos pessoais, têm. E se apegaram muito aos problemas que, por exemplo, eu vi no filme, que no meu caso eu não me apeguei. Eu compreendo isso, eu entendo. Eu mesmo falei, eu escrevi falando, cara, vai ter muita gente que não vai gostar do filme por causa de certas coisas. Quem não gostou de Homem de Aço provavelmente não vai gostar. De boa. Mas estão pegando tão pesado que é exatamente falar, cara, não contaram a história, a origem da Mulher Maravilha, não mostraram quem ela é. E aí o que mais se reclama na internet é, porra, vão contar a história de origem de novo desse herói que todo mundo já conhece? Vão contar a história de origem de novo do Batman, vão contar a história de origem de novo do Homem-Aranha, vão contar a história de... Cara, a galera gosta de reclamar. Sim, isso é um fato. É a internet. Gosta de falar. A galera gosta de reclamar. Foda-se. Não importa se o que... Se fizeram A, eu reclamo que não é B. E se fizeram B, eu reclamo que não é A. É só por falar, só. Você tem que... Você tá na internet, você tem que falar alguma coisa, mesmo que seja uma merda. É assim que as pessoas vivem. Você... Mas é que tá, não é falar qualquer coisa. Opinião, as pessoas, entendeu? Gostam de falar contra. Gostam de ser do contra. E eu fico preocupado, porque, tipo, tá rolando um nível tão absurdo de haters falando mal do filme, que isso pode prejudicar a bilheteria, né? Isso pode prejudicar uma bilheteria do filme. E se prejudicar a bilheteria... Se bem que os eu acho que já, não prejudica, porque a crítica caiu em cima. E que nem com isso o pessoal deixou de ir. Não dá pra ter uma noção agora do primeiro final de semana. Porque primeiro final de semana, cara, eu já tinha ingresso comprado há 2 semanas. Sim, né? Então, tipo, somos dois. Exatamente. O primeiro final de semana não tem como dar parâmetro. Vai ser sucesso. Vai ter ingresso pra caralho, vai ter gente pra caralho. Tem que esperar próxima semana. Final de semana que vem, porra, vamos ver como é que ele vai se sustentar. Aí a gente vai conseguir ter uma noção de... boca a boca desse fim de semana. É, vamos ver o que vai acontecer no próximo final de semana pra saber aonde esse filme vai. Agora não tem como medir. Não tem como medir se o falatório tá ou não prejudicando. Na verdade, a gente só vai saber disso semana que vem. Assim, prejudicar sempre prejudica, mas não acho que vai ser uma coisa tão alarmante quanto foi, por exemplo, com o Quarteto Fantástico. Mas voltando ao Batman vs Superman, outro ponto positivo que eu achei foi o Batman mesmo. E a maneira como ele desenvolveu aquele ódio pelo Superman, vendo toda a financeira Wayne, eu não lembro o que era. Wayne Financial, financeira Wayne. E aí matando o funcionário dele lá, aí o outro sendo aleijado e tal. Acho que aquilo já mostrou que ele já viu que não tava certo. Só esse início, você não precisava nem de muito mais coisa pra isso. Isso é uma coisa que eu gostei bastante nesse filme. Você tem ali que eles gastaram 1 hora e meia de filme construindo as motivações. Pessoas estão reclamando dessas motivações do Batman enfrentar o Super-Homem. Cara, a motivação tá clara. Eu não entendi a motivação pra ele ser amigo dele. Agora, pra ele odiar... Exatamente, o problema é esse. Porque ele construiu tão bem o modo como... Por que ele tá querendo acabar com o Super-Homem... E aquele momento de diffuse, de desarmar a situação, ficou muito fácil. Foi. Né? Eles podiam ter utilizado algum recurso a mais pra dar um diffuse nisso. Você tem, o que, que ele se pegou naquela cena? Ele se pega ao fato do trauma do Batman. E isso eles também trabalham bastante no filme. O Batman, não importa, ele tá com 40 anos, 20 anos sendo Batman, 32 anos desde que a família dele morreu, mas toda a vida dele é baseada... É motivada pelos acontecimentos dos pais. Até esse momento. Ele não vive, a vida dele é isso. Então ele é o tempo inteiro bombardeado pelo trauma da morte dos pais. Então, tipo, quando o Super-Homem fala sobre a mãe dele, fala sobre a mãe dele ser Marta, ele ser... E, tipo, ter essa conexão, você tem um entendimento de por que, que o Batman para. Mas como foi trabalhado no filme, foi mal feito. Podia ter sido melhor. Foi pouco. Sim, poderia ter sido melhor. Tem algum ponto que você gostou muito do filme? A gente já pode ir direto pro que esperar do futuro. Não, já vamos pro que esperar do futuro, cara. Assim, eu já saio dizendo que, assim, com tudo que eles construíram, cara, assim, eu já imagino que, assim, eles vão puxar uma coisa do tipo Justice League War, entendeu? Assim, o Darkseid chegando e, assim, eles vão misturar isso com o retorno do Super-Homem. Ele vai ser o plot pra conseguir derrotar o Darkseid. E, assim, gostei muito do Aquaman, gostei muito do assim, apesar de assim, eu ainda achar que tinham que ter mantido o Grant Gustin pra fazer o Flash, assim, eu acabei gostando de como eles apresentaram. Do Ezra Miller. Sim. O Cyborg, depois desse filme, assim, eu quero muito ver o Cyborg acontecer, e eu quero ver eles introduzirem também o Shazam na história, e é isso aí. Eu tô na expectativa aí, pô, do próximos filmes, que é Esquadrão Suicida, tô com uma expectativa alta pra caramba desse filme. Eu acho que ele vai ser um filme muito bom. Também acho. Não sei muito o que esperar de Esquadrão Suicida. Sinceramente, não consegui criar um hype pro filme ainda. Cara, eu gosto dos personagens, eu gosto das histórias deles, a coisa da Amanda Waller. É foda. Pra mim, tudo isso é excepcional, porque eu vivi a época que não existia nada disso. E aí, tipo, você vê hoje essas coisas acontecendo. Cara, porra, é foda. E tá sendo maneiro, tá sendo bem feito. Foi fanservice, foi totalmente feito pra fã essa porra desse filme. Né? O filme foi feito pro fã. E pra mim, Esquadrão Suicida provavelmente vai ter muita coisa feita pra fã. Você vai ter lá o Batman participando, você vai ter o Coringa. Cara, o Coringa do Jared Leto tem aí um outro detalhe que você pode não gostar. Tipo, das tatuagens, mas fora isso, o visual dele tá foda. porra, o que ele passou já no trailer, eu já achei maneiro pra caramba. As risadas, o modo mais psicopata, tá maneiro. Sim, tá um Coringa maneiro, não tá o que a galera esperava, eu acho. Por isso que teve essa rejeição toda. Esse aqui é o grande problema. A galera, tipo, o pessoal quer... Ah, não, se não for do jeito que eu quero, é uma merda. Se não for do jeito que eu espero, vai ser ruim. Se não for assim, vai ser ruim porque não é assim do jeito que eu quero. Então tem muita gente que hoje em dia trabalha dessa forma. Tipo, se você não fizer o filme pra mim... Não presta. Especificamente do jeito que eu quero, o filme não presta. Isso é um problema. As pessoas não sabem se adaptar. Ainda mais que, cara, quadrinhos. Ah, não, mas esse não é o personagem dos quadrinhos. Não tem cara, como. Cara, você tem, tipo... Não existe isso, não existe esse não é o personagem dos quadrinhos. Não existe Batman, o Batman. O Super-Homem tem mais de 70 anos de história. Tem mais de... Ele já tem tipo, já existiram de versões. Exatamente, versões oficiais de vários, não só deles, de vilões, de outros heróis. Então, tipo, cara, não tem como você dizer, ah, não, isso não é quadrinhos. Ah, isso não é o quadrinho que você leu, mas é o quadrinho que eu li. Tipo, amém, Caquinho, amém. É, porra. Então, cara, quadrinhos é isso. Eu tô vendo agora o universo do Zack Snyder. Esse é o super. É a Liga da Justiça, esse é o Super-Homem, esse é o Batman do Zack Snyder. Como eu vi antes, o Batman do Nolan. Como a gente tá vendo os Vingadores e a Marvel do Joss Whedon. Tipo, a visão de, é a visão de alguém. Nos próprios quadrinhos, as mensais, você tem lá roteiros completamente diferentes, visões completamente diferentes. Às vezes numa mesma... Saga. Cronologia. Numa mesma cronologia próxima. Tipo, o Super-Homem age de uma maneira quando você tá lendo na Action Comics. E ele age de outra maneira quando você tá lendo ele na Super-Homem. Na revista do Super-Homem. É verdade. Então, tipo, cara, isso é o quê? É o roteirista. Mas é o mesmo Super-Homem. Só que eles agem diferente. Ah, não, esse não é o Super-Homem do quadrinho. Não, cara. Esse é o Super-Homem dos filmes. Esse é o Super-Homem do Zack Snyder. O resto da liga emburrecer em volta do Batman. Exatamente. É, cara, não tem isso de você dizer, ah, não tá fiel. Não tá fiel ao quê? A qual? Qual versão? Você tá me dizendo que, ah, não tá fiel à revista que saiu em 1978. Ah, mas tá fiel à revista que saiu em 1984. Mas eu quero a de 78. Ah, mas não tá igual a que saiu de 98. Então, cara, porra, não existe isso. As pessoas reclamarem disso, eu acho idiotice. Você tem que analisar o personagem como ele foi te apresentado. Não é você medir ele pela sua expectativa de como eu queria que ele fosse. Exatamente. Isso já é uma coisa que complica. Pô, cara, falou bonito agora. Vou fechar com esse. Só pra fechar, fora Esquadrão Suicida, tem outro filme que eu tô louco pra assistir agora, que é Mulher Maravilha. Ah, isso também. Eu quero ver o Flash. Agora eu quero ver o Flash da Ezra Miller. Eu gostei muito da Mulher Maravilha. Tipo, Batman tá... O Ben Affleck é o Batman. Melhor Batman do cinema pra mim. Concordo. Sim. Fechou de todos os tempos. Melhor Batman do cinema. Mas a Mulher Maravilha, caralho. Como precisava ter uma Mulher Maravilha desse jeito no cinema? Precisava-se ter uma Mulher Maravilha dessa. Ela tá foda. Amém, Caquinho. Amém, Caquinho. Amém. Ai... Aqui é o Richard e eu quero ver o Flash. Aqui é o tio Edu e chupa, fanboy. E aí, galera, aqui é Carlos Volta. Não precisa de apresentação, né? Eu sou o Derek. É isso? É. É só o nome, não é? Não, pode falar, sei lá, essa é a voz do Derek, tanto faz. Não, ela já foi, Richard, eu só falo uma vez, só que é pra não gastar. Pô, não, sério, valeu muito, Carlos. Pô, cara, eu tô sem palavras aqui que eu tô falando com você, que eu sou muito fã de vocês, eu acompanho o Nerdcast há muito tempo, mano. Richard, contenha-se. Não dá. Não faz a gente passar vergonha, Richard, pelo amor de Deus. É, por favor, Richard. Isso não vai pro ar. Não, agora que tem a risada do Caquinho, vai ter que ir. Não vem, não. Agora, tá, Richard, pode chorar agora, pode chorar. Não, já chorei. Mas sério mesmo, Caquinho, valeu mesmo por ter participado, cara, por ter ajudado a gente. Ainda mais chamando de última hora, assim. Ah, eu tava de bobeira aqui, eu tinha acabado de chegar em casa, ia sentar pra jogar. Atrapalhamos teu jogo aí. Mas é bom falar só, tava pra falar do filme, é legal, é maneiro. Eu vou ter que sair aqui, cara, mas valeu. Valeu mesmo, então, viu? Sério, Valeu, de boa. Falou, Derek. Valeu, Edu. Valeu, tchau, valeu. Tchau. Valeu, valeu, gente. Trazer o Caquinho. Valeu. Nada, valeu. Porra, tchau. Tchau, abraço, tchau.